Sucesso Pop Mix. Sucesso Pop Mix. Boa noite a todos, eu sou o Vitor Diniz e esse é o Sucesso Pop Mix, edição março, chegando aí no embalo do feriadão aí de carnaval, no embalo também do Oscar, no embalo do Lollapalooza, que está prestes a acontecer no início do mês que vem em São Paulo, e também no embalo da Copa do Mundo, o maior torneio de futebol do planeta. Chegando também, falta pouco agora. Hoje a seleção da Bélgica será destaque aqui, como eu prometi no programa passado, já que o Pop Mix começa a enfocar também alguns dos países que podem fazer bonito nesse campeonato aí mundial de futebol, no caso a Copa. A Bélgica pode fazer um bom papel, tem grandes jogadores para isso. Não que ela vai ganhar, a gente inclusive torce para que não. Torce para o Brasil, é claro. Mas para começar o programa de hoje, que inclusive terá uma entrevista exclusiva com Pedro Branco, lisboeta, radicado há 5 anos no Rio de Janeiro, mais ou menos, do grupo White. O White está lançando seu segundo disco e o Pedro trará aqui para a gente algumas faixas em primeira mão e um bate-papo com ele também, tudo sobre aí esse novo trabalho do White daqui a pouquinho. A gente começa com Manson, que é uma banda, que surgiu ali no meio daquela explosão do Britpop ali, e esse disco deles de 96 é um disco emblemático daquela cena. A gente destaca a música Tax Loss no início aqui do Sucesso Pop Mix do mês de março. Portanto, começamos muito bem com o grupo britânico Manson. Vamos lá. Be attacked. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix. Thank you. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix. Vocês ouviram o Arcade Fire, que vai fazer shows no Brasil, aí no Lollapalooza e também no Rio de Janeiro no início do mês que vem. O grande Arcade Fire, eu toquei muito já esse álbum novo, o Reflector, muito entre aspas, né, porque ele é um discaço, um álbum duplo no vinil, maravilhoso. Mas daí hoje, para entrar mais ainda no clima do festival e tudo, teremos daqui a pouquinho outros artistas do Lollapalooza. Eu resolvi, lógico, acionar alguns dos outros trabalhos do Arcade Fire, que são maravilhosos também, os discos anteriores desse combo canadense tão talentoso, que tem ali no bom gosto uma de suas grandes marcas. A gente ouviu agora Black Mirror e antes Sprite 2, abrindo Toxic Loss do grupo inglês Manson, como eu salientei, uma banda que ficou ali simbolizada, né? by Britpop, também não disse muita coisa além disso, ela não sobreviveu em termos de históricos além do Britpop, não teve uma sequência, né? Ficou, é uma banda do chamado Britpop. Agora, quem teve uma sequência interessante foi Bruce Foxton, lendário baixista do The Jam, formou ao lado do Paul Weller uma das mais importantes bandas da história no final dos anos 70, o The Jam, e do baterista Rick Berkler também. Mas ele havia entrado aí num ostracismo, digamos assim, e tal, durante um bom tempo, pelo menos, enquanto assistiu ao seu ex-companheiro Paul Weller triunfar por uma brilhantíssima carreira solo. O fato é que o Bruce Foxton, no final do ano retrasado, voltou a trabalhar num disco de inéditas, lançou um discaço, voltou a falar a mesma língua que o Paul Weller. Inclusive, eu tive a oportunidade de assistir uma participação do Bruce Foxton em um show do Paul Weller, então tá tudo super ok entre os dois, e nada como a maturidade, né? E a gente vai conferir agora uma faixa do disco solo do Bruce Foxton. Quando o disco foi lançado, eu cheguei a tocar uma outra aqui, mas dessa vez a gente ouve uma música que é realmente muito bacana, talvez a melhor do disco, And Don't Waste My Time, com Bruce Foxton. Away, all the things I've been and done today. Aí o Bruce Foxton aqui no Sucesso Pop Mix, falando da seleção da Bélgica. No próximo programa serão outras seleções, mais de uma no caso, enfocada já com bandas daquele país. No caso, eu toco aqui muitas bandas belgas, às vezes, né? Como o próprio Vive La Fête, que ficou famoso no Brasil, Arnaud, várias outras, Mr. Rooks, que é muito legal, enfim. A terra não só do chocolate, não só das boas cervejas, mas também de boa música pop e do bom futebol também. Haja visto que alguns grandes jogadores aí da Champions League, de outros campeonatos, são oriundamente belgas, e por isso a Bélgica talvez faça um bom papel na Copa do Mundo. Destaques, claro, para Hazard, do Chelsea. É o Messi belga, ele vem jogando muito ali no Chelsea, se trata realmente de um grande jogador. E ainda do Kompany, zagueirão do City, do Manchester City. E eu destacaria também o Fellaini, aquele famoso pela cabeleira, jogador do outro Manchester, no caso do United. Então, talvez a Bélgica faça um grande papel. O grupo da Bélgica não é realmente dos mais complicados, é o grupo H, com Bélgica, no caso, sendo headline, cabeça de chave, Rússia, Argélia e Coreia. Dá para passar, acho que tranquilamente ali, né? No caso, a Bélgica, que teve goleiros históricos, Fred Home, eu me lembro bem, foi destaque num dos mundiais ali dos anos 80 e tal, assim como Pfaff, que naquela campanha que a Bélgica ficou em terceiro na Copa de 86, ele só não parou a Argentina porque Diego Armando Maradona era imbatível naquela seara ali dentro da área, enfim, em 86. Bom, daqui a pouquinho, depois do intervalo, o Pop Mix está de volta. Sucesso Pop Mix. Sucesso Pop Mix. Pop Mix.